Peitinho pequenininho da bunda grandona. Peitinho pequenininho da bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Cavalgando por cima de... É o DJ Daniel Vídeo. Aqui o grave é forte. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona. Bota por cima em mim, bota por cima em mim, bota por cima em mim, dá você tá. Bota por cima em mim, bota por cima em mim, bota por cima em mim, dá você tá. Peitinho pequenininho da bunda grandona. Peitinho pequenininho da bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Cavalgando por cima, jogando essa raba sua. Caramba, DJ Daniel Vídeo. Tá demais, hein? Vai sacar valona,